Este é o Segurança Legal, episódio 76, gravado em 20 de maio de 2015. Coletas de MECs pela Receita. Neste episódio, falamos sobre o software de declaração do Imposto de Renda da Receita Federal, que vem recolhendo informações dos computadores dos contribuintes sem a sua ciência. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail, no podcast, @segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site, você também vai encontrar o link tanto para o iTunes quanto para o feed, para que você consiga assinar com o seu agregador preferido. Não podemos esquecer também, Vinícius, que esse podcast é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados pela empresa é o apoio na construção de políticas tecnológicas e termos de uso de serviços. Se você tem dúvidas sobre essas questões ou precisa de ajuda, não hesite em procurar a Brown Pipe em brpe.com.br. Bem, Vinícius, antes de continuarmos, eu só gostaria de informar aqui que nós colocamos uma nova barra ali no site do Segurança Legal que mostra todos os tempos relacionados com o episódio. Então tem de tal a tal minuto foi o resumo de notícias, de tal a tal minuto a leitura de e-mails e de tal a tal minuto o tempo principal do assunto principal. Então se você estiver acessando pelo site ou se quiser acessar o site, será muito bem-vindo, inclusive, vai conseguir ver a linha do tempo ali do episódio. Então, se você não quiser ouvir as mensagens dos ouvintes e o resumo de notícias, você pode ir diretamente para 33 minutos e 27 segundos. Antes da mensagem dos ouvintes, eu queria só mandar um abraço aqui para o nosso amigo Diego Costa. Ele é autor do canal do YouTube Project Root e também foi meu aluno na pós-graduação em segurança da informação do SENAC aqui em Porto Alegre. E fica um abraço para ele. Ele tem usado o nosso podcast tanto em palestras e também no próprio projeto dele. E aí fica um abraço para ele. Obrigado aí por nos mencionar, inclusive, nas palestras que ele tem feito aí pelo Estado. Aproveitando, Guilherme, eu vou agradecer, então, os meus amigos lá do Campo Sertão, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ah, legal. Eu estive lá na segunda-feira numa palestra, na primeira semana acadêmica do curso de análise e desenvolvimento de sistemas deles lá. Uhum. E eu reencontrei inclusive, alguns meus professores da época da graduação. Legal, legal. Lá da PF. Então, mandar um abraço lá pro Emerson, pro Antônio, pro Ari, pra Liz, o pessoal que nos recebeu tri bem lá. E foi bem legal conversar com a turma lá. Mandar um abraço pra todo mundo. Qual foi o título da tua exposição? O título foi Segue Info, o efeito da pílula vermelha. Qualquer relação com o Matrix é mera coincidência? É mera coincidência. Não tem nada a ver. A primeira mensagem, então, vem do nosso ouvinte Miguel Henrique Stedley. O que disse o Miguel, Vinícius? O Miguel diz o seguinte: olá, estou acompanhando o programa há pouco tempo, mas muito satisfeito pela qualidade e profundidade com que o tema é tratado. Excelente trabalho. Muito obrigado, Miguel. Ele segue uma sugestão de pauta. Sei que vocês já abordaram o Proton Mail no episódio 71, mas assim como fizeram com o WhatsApp, podiam em algum momento discutir as diferenças, vantagens, debilidades desses servidores de e-mail criptografados, como o próprio Proton Mail, mas também o Tutanota, e mecanismos como o meu envelope para o Gmail. Abraço novamente e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Miguel. Sugestão anotada. A gente tem uma listinha aqui de sugestões. Está na listinha e esperamos que talvez em breve a gente consiga voltar a esse tema. A gente tem alguns outros na fila aí, mas, mas vamos lá. Eu até não conhecia esse Tutanota que ele falou. Tutanota eu não conhecia também. Não, também não conhecia. Vamos dar uma procurada neles. Obrigado, Miguel. A segunda mensagem vem de alguém que se intitulou, que se chama apenas Bit. O que disse o Bit? Bom, o Bit disse o seguinte: olá, primeiramente parabenizo pelo site, excelente podcast, É o único que conheço que se mantém atualizado e dá dicas sobre programas de forma descontraída. Muito obrigado, Bit. Mas tem uma pergunta. Se conectar através de um proxy, mesmo que não seja criptografado, esconde no meu provedor de serviço os sites que eu visito? Olha, Bit, é o seguinte. O teu provedor, ele consegue saber os sites que tu visita de meio que, vamos dizer assim, meio que sem querer, né? Uhum. Se você não usar um proxy, pelo fato de que você, ao colocar um endereço para ser resolvido, colocar o endereço www.google.com, por exemplo, esse endereço tem que ser resolvido por IP, tem que usar o DNS. E você normalmente vai estar usando o DNS do próprio provedor. E aí o provedor vai ter registro lá nos logs das requisições DNS, se eles configurarem isso, de quem fez qual requisição em qual momento. Tá? Então daria para saber cada site que você resolveu o nome, mas não necessariamente que acessou. Outras maneiras que esses provedores têm de fazer isso, de saber o que você está fazendo, é com proxies, né, deles mesmos. Proxies até mesmo transparentes, que você nem sabe que existe, normalmente voltados para fazer cache, né, ou seja, economizar link deles com a internet. E aí há também uma segunda possibilidade de ter registro lá. Se você usa um proxy, mesmo sem criptografia, eu diria que para eles saberem que você está... É possível saber, sim. É barbada, né? Você não tem criptografia nenhuma em cima. Então, o tráfego é um tráfego HTTP. A diferença é que é com uma máquina específica lá, que é com proxy. Você elimina a questão da resolução de nome. A máquina não resolve o nome. Quem resolve é o proxy. Então, essa informação não iria mais para o provedor. Mas, ainda assim, como se trata de tráfego HTTP não criptografado, o provedor poderia, as soluções de cache do próprio provedor poderiam ainda assim interceptar essa conexão, tá? Reconhecendo como tráfego HTTP e fazendo passar por um proxy deles para economizar link ou coisa parecida. Então, se você quer algum tipo de privacidade, assim, num grau de privacidade maior, né, ao navegar na internet, e você tem receio de que seu provedor esteja olhando o que você está acessando, você deve utilizar um Tor, né? Ou um proxy com algum tipo de criptografia, ou uma solução de VPN. Você fecha uma VPN, né, com algum gateway na internet, e aí você navega através da VPN. Tá? Eu mesmo uso essa última solução que eu falei. Eu tenho uma VPN na máquina, um gateway que está na internet, e se eu estou num lugar que eu não confio muito ou não confio no provedor através do qual estou acessando a internet, eu fecho minha VPN e faço minha navegação toda pela VPN. Aí sim você tem alguma garantia. Se não, proxy normal, sem criptografia, sim, é perfeitamente possível que seja visto o que você está acessando. É, Vinícius, se tem um aspecto interessante sobre esse tema que ele pergunta, que falaste do provedor, de conexão recolhendo dados do que o usuário acessa, né? E nós vamos encontrar no próprio Marco Civil, no seu artigo 14, a proibição de que, né, o provedor de conexão guarde os registros de acesso às aplicações. Ou seja, o provedor de conexão, em tese, ele não pode recolher dados do que os usuários acessam. O grande problema é que os provedores de aplicação hoje, eles também prestam serviços de aplicações, provedores de conexão, né? Uhum. Então é a mesma pessoa jurídica prestando serviços diferentes, mas dentro de uma mesma estrutura tecnológica, e o Marco Civil vai impor uma limitação para o uso desses dados. A questão é saber se há mecanismos para verificar se essas empresas estão ou não cruzando esses dados, porque se elas estiverem, elas desrespeitam o Marco Civil da internet, ok? Perfeito. E o João Floriano, que é o nosso próximo ouvinte, que mandou mensagem, o que ele falou, Vinícius? O João Floriano disse o seguinte: buenas, Vinícius e Guilherme. Buenas, João Floriano. Acho que o João é daqui do Rio Grande do Sul, com certeza. Rio Grande do Sul, é uma expressão bem usada aqui, né? Para quem nos ouve fora do Rio Grande do Sul. Né? Quando vi a manchete dessa notícia, aí ele colocou o link na notícia, o título da notícia é: Edward Snowden pode estar por trás da maior arma de censura da China. Tá? Uhum. Primeiro, fiquei profundamente revoltado. Segundo, me lembrei do show notes do Segurança Legal. Fica a dica para vocês comentarem a questão, caso concordem que seja relevante compartilhar com os ouvintes do podcast. Forte abraço e parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês. Muitíssimo obrigado, João. Bom, João, a gente leu a notícia sim que tu nos mandou. A gente viu que tem uma referência pro The Wall Street Journal, né? Uhum. E é muito importante, o que nos chamou a atenção é o seguinte: se trata mais de uma questão de uma suspeita, né? Ainda sem nenhum dado concreto que mostre que isso aconteceu. Se o Snowden se envolveu com esse tipo de coisa, né? Se ele trabalhou para a China, né? De alguma maneira, para permitir esses controles da China, ele tá. Seria uma incoerência muito grande com tudo que ele tem feito e declarado, né, desde 2013. Porque ele estaria ativamente trabalhando contra a principal ideia dele, ou seja, a principal motivação dele de ter denunciado a NSA. Então, eu acredito, e mesmo aqui no The Wall Street Journal, a coisa não passa de uma especulação. Uma especulação, né? Uhum. Eu olharia com cuidado, eu esperaria aí ter mais informações mais concretas. Inclusive, a gente esperou até para ver se aparecia mais alguma coisa. Mas, por enquanto, se resumiu nessa especulação aqui só. Uhum. De minha parte, eu lembro sempre que os Estados Unidos são bem conhecidos por realizar esse tipo de perseguição ou criar factoides sobre pessoas que são contra os seus regimes, as suas ideias políticas, né? Tem até aquela história lá do Loveint, que o próprio Snowden fala do Estado utilizar informações sobre pornografia que as pessoas acessam na internet para chantageá-las depois. Então, a visibilidade que o Snowden tem, com a visibilidade que ele tem, eu não fico surpreso em aparecer esse tipo de teoria, até para tentar desqualificá-lo de alguma forma, né? Agora, eu também não coloco minha mão no fogo por ele, não, enfim, ele precisa viver, sei lá, como ele tá vivendo, me parece que é com ajuda internacional, enfim, mas é algo, eu gostei da notícia, na verdade, é uma boa reflexão, né? Será que ele teria ajudado ou não? Acho que não, mas também não coloco a mão no fogo por ele. Pra mim parece uma incoerência, seria uma incoerência muito grande, mas muito grande. Seria, cara, praticamente destruir a vida dele para ir contra esse tipo de ação e ao mesmo tempo trabalhar para um governo fazendo exatamente isso. É uma coisa um pouco estranha. Mas enfim. E a última mensagem, Vinícius, que nós temos aqui é de alguém também chamado, que não deu seu nome, é o John Ninguém. Ou John Nobody. John Nobody. O que disse o John Ninguém, Vinícius? O John Ninguém disse: olá, parabéns pelo excelente podcast, muito obrigado. Sobre o episódio 74, alternativas ao WhatsApp com relação à segurança da informação oferecida por alguns mensageiros instantâneos para smartphones, eu observo que, no geral, os debates sobre o assunto não abordam a segurança dos teclados usados pelos usuários nesse tipo de dispositivo. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Antes de terminar de ler o e-mail aqui do John, é muito bom. Eu gostei bastante da estrutura do e-mail dele, uma série de referências, bem bom, muito bom. Não sei como é nas outras plataformas, mas na Android, a maioria dos teclados disponíveis na Play Store, ou até mesmo os pré-instalados em custom stock rooms, né, o que já vem, possuem permissão para se conectar à internet. Uhum. Né? Aí só, para quem nos ouve, o problema disso seria se o teclado, né, o teclado que você digita, que é um software rodando... É um software. É um teclado físico, que tá lá no telefone, você tá digitando na tela. Se ele tá conectado na internet, potencialmente o que você digitar nele pode ser enviado pra internet. Ele tem permissão pra falar com a internet. Ele pode mandar aquilo que você digita pra internet e como é o teclado, vamos dizer assim, o software tá recebendo as letras que você quer... E aí ele tá mandando pro WhatsApp, ele tá mandando pro um Telegram, etc. Ele pode... Seria uma maneira de interceptar o que a pessoa digita, né? Sem dúvida. E ele segue escrevendo. Conheço apenas dois teclados Android que, além de possuírem os códigos fontes abertos, não solicitam permissão para se conectar à internet. E ele dá os dois links aqui. Tá? A gente coloca no show notes lá dos teclados indicados pelo John. Só vamos ler aqui, N Software Keyboard e Hackers Keyboard. Hackers Keyboard. São os dois nomes. E ele coloca que não é especialista no assunto e surge a dúvida. Qual garantia que teclados com acesso à internet não podem agir como keyloggers, né? Fazer exatamente aquilo que eu falei, que é ficar mandando o que a gente digita para a internet. A primeira pergunta, a tua dúvida, nenhuma. Nenhuma garantia. Se ele tem permissão de acesso à internet... Ou o código fonte é aberto e alguém analisa, ou alguém, como aconteceu com o Carrier IQ, né, que a gente citou no programa, no episódio passado sobre os cavalos de Troia do Estado, né? Uhum. O Carrier IQ foi exatamente uma situação assim. Não era um teclado, mas era um software que capturava tudo que era digitado no teclado, cada tecla apertada, né? Então, se um software é fechado, a gente não tem muita garantia com relação a isso. Os sistemas conseguem prevenir isso de alguma forma? Sim, não permitindo que o software fale com a internet, né? Esse tipo de restrições que... de permissões que a gente pode ou que a gente pode dar ou retirar de um determinado software. Que a grande novidade, parece que o próximo Android virá com essa possibilidade de selecionar, retirar permissões dos aplicativos, que até hoje me parece que não é possível, né? Finalmente. No iOS pode, né? iOS pode. Seletivamente é possível? Não? Pode sim, seletivamente, mas assim, coisas como pode acessar tua geolocalização ou não, pode acessar teus contatos ou não, pode acessar tuas fotos ou não, né? Esse tipo de coisa. Você pode aceitar, instalar o aplicativo e depois retirar essa. Pode. Não é obrigatório. Não, até na verdade a primeira vez que um aplicativo tenta acessar suas fotos, ele vai, depois que você instalou, né? E vai aparecer uma janelinha lá do próprio sistema profissional perguntando se você quer deixar acessar ou não. Uhum. Mas coisas como não pode acessar a internet, não tem. Uhum. Esse aplicativo não pode acessar a internet. Eu não tenho como dizer isso. Né? Uhum. Então, é aquela história, a gente fica na mão, a gente fica dependente do que os desenvolvedores, né, dos sistemas Android e iOS, no caso Google e Apple, né, nos fornecem em termos de funcionalidades para a gente fazer esse controle de acesso. Lembrando que o grande objetivo deles é atingir um número cada vez maior de pessoas, né? Então não pode ser nada muito complicado. Então... Eu me lembro daquele aplicativo, né? Tem mais coisa aqui que ele colocou, mas um aplicativo que é um aplicativo de lanterna para o Android. Esse aplicativo de lanterna, ele era uma lanterna apenas, e tinha luzinhas piscantes e coisas do gênero. Ele fazia uma coisa ridícula, só que ele tinha acesso a praticamente todas as permissões possíveis, né, disponíveis pelo Android lá. E na verdade, ele servia apenas para recolhimento de dados pessoais. De dados, exatamente. Dos usuários. Então, se há softwares dessa natureza, por que não o que ele está colocando? E assim, prevenir isso de alguma forma, a gente depende do Google e da Apple ao implementar no seu sistema operacional um controle maior de compartimentação, né? Ou seja, separação dos isolamento de cada um dos aplicativos, e nos dá a possibilidade, né, lá na interface em algum lugar, para a gente decidir o que a gente quer que esses softwares possam ou não possam fazer. Né? Só que isso aumenta a complexidade para o usuário e isso para eles é um problema. Né? E ele segue dizendo ainda, por exemplo, ainda na plataforma Android, até onde eu sei, um spyware que não possui acesso root fica impedido de capturar a tela de outros aplicativos. Sim, você vai encontrar, inclusive, quando a gente falou sobre os cavalos de Troia do Estado, para instalar um spyware no celular de alguém, você tem que obter o root, tem que fazer a quebra, né? O jailbreak lá do Android e também do iPhone, senão você fica limitado a determinadas coisas. Sim, isso é fato. Há alguma proteção nesse sentido e por isso especialistas indicam mensageiros instantâneos como o TextSeeker, Signal, Private Messenger, mas não comentam nada sobre os teclados utilizados pelos usuários. John, me parece, pelo menos nós aqui, né? Acontece com a gente isso, me parece que ninguém se deu conta dessa questão do teclado. Eu não me dei conta disso. Mas é uma questão que você pode auditar. Se o software é de código fechado, você não pode auditar, né? Em tese, né? Tem algumas possibilidades ali, mas não de uma forma absoluta como outro software aberto. Tu poderia monitorar tráfego de rede. Pois é, isso que eu ia dizer. Você ver o que tá pode monitorar, claro. E pegar o programa, extrair ele do telefone e, né, descompilar ele e começar a usar debugador e olhar o que ele está fazendo. Mas eu lembro agora de um dos teclados, não vou lembrar o nome, mas eu até usei uma época no Android, em que ele tinha um dicionário online. Então, se você desinstalasse o aplicativo e instalasse de novo num outro telefone, ele trazia o teu dicionário pessoal. Havia essa possibilidade. Mas nota que é interessante saber o teu dicionário online. O dicionário é uma coisa interessante. A pessoa começa a incluir certas palavras ali, pode dizer muito sobre ela, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Ou muito sobre o que... Diz muito sobre o que ela diz. Sobre o que ela diz, é. E ele continua dizendo? Ele termina aqui dizendo que em guias como Surveillance Self-Defense e o outro Tem Boi na Linha ou Prison Break, etc., não há nenhuma observação sobre isso. E ele coloca lá links, né, para cada um desses três. Desde já, grato pelas informações. John, nós que agradecemos. E é um assunto bem interessante, cara, essa questão do teclado. Eu realmente me passou desapercebido. É. E a gente, só para destacar que nesse caso que nós tivemos dois usuários, dois ouvintes que não quiseram se identificar, fiquem à vontade, se não quiserem se identificar, não tem problema. A gente prefere que se identifique e tal, mas a gente entende também que eventualmente um assunto, dependendo até da própria profissão da pessoa, um eventual pode se sentir um pouco constrangido de falar sobre certo assunto. Então, se quiser mandar um pseudônimo ou até mesmo mandar um e-mail identificado, mas pedir para que a gente não fale o nome, a gente vai respeitar essa vontade. E a gente tem, para quem ainda envolvendo essa questão da privacidade, para quem quiser pode usar também a nossa chave PGP para nos mandar uma mensagem cifrada. Você pega lá a chave no contato arroba brownpipe.com.br, né? Você pode no nosso site você pode nos mandar uma mensagem com essa cifrada, com esta chave para nós. Legal. Temos o nosso resumo de notícias com o Fábio Assolini, um resumo de notícias especial, Vinícius, porque o Fábio Assolini nos fala diretamente da Alemanha, ele que vai nos contar um pouco ali sobre o evento que ele está participando. Então vamos ao nosso amigo Fábio Assolini, diretamente da Alemanha. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, Vinícius e Guilherme, ouvintes do podcast Segurança Legal. Estamos aqui novamente para comentar as notícias da quinzena. Falamos diretamente de Hamburgo, na Alemanha, onde participamos e apresentamos num evento chamado CARO Workshop. O CARO é um evento já antigo, eles estão este ano na sua 25ª edição. É um evento voltado para empresas de antivírus. E pesquisadores estiveram este ano no evento apresentando novidades da área. Dentro do tema proposto, o tema deste ano foi sobre digital judô, fighting back, como companhias de segurança podem responder ou reagir a determinados ataques dentro dos limites éticos existentes e quais ações poderiam colocar ou dar alguma vantagem para as empresas de segurança na hora de trabalhar com detecções proativas, né? Eu estive apresentando no evento uma nova pesquisa sobre detecção proativa contra ataques e domínios de phishing. E também nós tivemos várias outras apresentações no evento, falando sobre detecções proativas de exploits, de ataques APT, enfim, entre outros. Os ouvintes que querem ver mais detalhes sobre o evento, algumas apresentações estão disponibilizadas no site do evento, que é o 2015.caro.org. Então, algumas apresentações têm lá o seu conteúdo técnico disponibilizado no site do evento. E vamos às notícias. Separei aqui algumas notícias interessantes para comentar com os ouvintes. A primeira delas fala sobre uma lista bastante interessante publicada pelo governo australiano, uma agência do governo, australiano chamada Australian Signals Directorate. Eles publicaram um top 35, uma lista com 35 itens que devem ser usados como estratégias de mitigação contra ataques direcionados, os famosos ataques de APT. É uma lista muito interessante, onde eles categorizam quais tecnologias são mais eficazes, na opinião deles, com relação a proteger contra esses ataques. Eu quero comentar apenas os quatro primeiros itens dessa lista. Os ouvintes, depois que quiserem ver a lista completa, o link vai estar publicado no show notes. As quatro primeiras tecnologias que eles consideram essenciais e que devem ser adotadas contra esses ataques: a primeira é o whitelist de aplicações, né? Esse é um approach bem moderno e bastante interessante, onde você categoriza o que é limpo dentro da sua rede. Isso, de certa forma, é mais fácil, porque o número de códigos maliciosos há tempo ultrapassou a quantidade de aplicações limpas, né? Então, o whitelist dinâmico adotado dentro de uma rede corporativa oferece um excelente nível de proteção. O item número 2 da lista fala sobre patch de correção de vulnerabilidades em aplicações populares como Java, PDF, Flash, pacote Office e outras aplicações populares. O terceiro item fala sobre correção de vulnerabilidades no sistema operacional. E o quarto item fala sobre restrições de privilégios administrativos. Esses quatro itens são considerados essenciais para que as empresas e os governos adotem, visando proteger a sua rede contra ataques direcionados, que, como sabemos, usa das tecnologias aí mais diversas e das formas mais diversas de ataques para adentrar em uma rede. Então, os ouvintes que quiserem ver a lista completa, vai estar disponível depois o link no show notes. Eu acredito que esse material é altamente recomendado para profissionais de segurança que estão desenvolvendo políticas de segurança e administradores de rede que querem melhorar a segurança da sua rede. Então, fica a dica aí para os nossos ouvintes. A segunda notícia recente que eu quero comentar com os nossos ouvintes diz respeito à Microsoft, que anunciou recentemente o seu novo navegador que irá substituir o Internet Explorer. O nome dele é Edge, Microsoft Edge. E a Microsoft tem valorizado bastante o item segurança no seu novo navegador. Então, nesse anúncio, eles divulgaram que estão aposentando algumas tecnologias legadas e antigas que são massivamente abusadas por códigos maliciosos. Eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, a Microsoft vai aposentar no seu novo navegador a tecnologia de Browser Helper Objects, também conhecidos como BHOs, né? Que basicamente são DLLs processos que se injetam dentro do navegador, ajudando em algumas coisas, como, por exemplo, plugins. Vários plugins usam essa tecnologia para se tornarem ativos no navegador. A Microsoft vai aposentar essa tecnologia. E também outra tecnologia aqui são os ActiveX, usados para distribuir conteúdo a partir de uma página web, ou também usados para instalação de alguns plugins. Esse recurso também é massivamente abusado para a instalação de malware. A Microsoft já há alguns anos tem usado algumas limitações, o que tem segurado o problema. E para o seu novo navegador, eles vão definitivamente aposentar. A Microsoft também está reforçando proteções já existentes, como a SLR e também o DAP, que são tecnologias de proteção já usadas em diversos processos do Windows. A Microsoft agora está reforçando isso. O navegador será exclusivo para sistemas 64-bits, que nós sabemos é mais seguro. E a Microsoft também anunciou que vai abandonar o esquema de extensões usados, e eles vão adotar um esquema de extensões mais moderno, baseado em JavaScript. Portanto, isso é algo bastante interessante. O novo navegador estará compatível com o tipo de extensões usadas pelo Google Chrome, vejam vocês, e também a adoção massiva de HTML5. Então, é interessante ver a Microsoft fazer esse movimento bastante, bastante focado na segurança do seu novo navegador. Esperamos aí que isso traga mais segurança aos seus usuários, pois sabemos atualmente que o Internet Explorer tem vários problemas de segurança, motivo pelo qual as empresas, os usuários têm adotado outros navegadores mais seguros. Próxima notícia que eu quero comentar com os nossos ouvintes diz respeito a programas maliciosos que podem se alojar na memória de placas de vídeo. Vejam vocês que interessante. Programadores e pesquisadores anônimos publicaram no GitHub, que é um site de um repositório de código-fonte, publicaram um código-fonte de 3 programas chamados de Wind Jelly, Jellyfish e Demon. Uma característica destes três programas é que todos eles podem se instalar na memória de placas de vídeo. Placas de vídeo geralmente usadas por jogos. Eles podem se instalar nessa memória e se tornar como pragas ativas. Sabemos que a memória dessas placas de vídeo elas não são verificadas por softwares antivírus atualmente. Mas nós sabemos que essas placas de vídeo elas já são usadas por algumas pragas hoje para minerar bitcoins, mas na verdade essas pragas que mineram bitcoins, elas se aproveitam do poder de processamento dessas placas de vídeo e não efetivamente instalam o código malicioso na memória dessas placas. E já esses três códigos maliciosos, cujo código-fonte foi publicado, podem efetivamente fazer isso. Podem se instalar totalmente na memória dessas placas, sobrevivendo aí a verificações de um programa anti-malware. Isso é bastante interessante porque nós sabemos que as provas de conceito de hoje são as novas ideias usadas no malware de amanhã. Depois, os ouvintes que quiserem saber mais detalhes, nós vamos também publicar o link lá no show notes. E a última notícia que eu quero comentar diz respeito a uma nova técnica usada em malware brasileiro. Vejam vocês, o pesquisador Guilherme Veneri, que trabalha na McAfee, fabricante de antivírus, hoje também conhecido como Intel Security, publicou um blog post detalhando uma nova praga brasileira desenvolvida em .NET. Isso por si só já é algo bastante interessante, porque a maioria das pragas brasileiras são desenvolvidas em Delphi ou Delphi. Essas pragas, esses trojans são todos desenvolvidos em .NET e uma característica interessante é que depois de executados eles se conectam a uma base de dados SQL e nessa base de dados SQL eles farão o download de um payload de forma cifrada e totalmente alojado dentro dessa base de dados SQL. O Guilherme descreveu logo os detalhes do ataque, onde no primeiro ataque que ele encontrou foi usada uma base de dados SQL comprometida e dentro dessa base de dados havia um payload de forma cifrada e esse payload era então descarregado para a máquina e completando assim a infecção. O Guilherme também detalhou que se trata de um trojan bancário que captura credenciais bancárias, senhas de e-mail, de redes sociais e também enviando essas informações de forma cifrada para a mesma base de dados SQL. Isso não chega a ser totalmente novo dentro das tecnologias usadas por malware. Nós sabemos que existem versões do Trojan Zeus que usam o mesmo approach, as mesmas técnicas, já desde 2010 é conhecido Trojans dentro da família do Trojan Bancário Zeus, que usam as mesmas técnicas, e agora cybercriminosos brasileiros resolveram adotar a mesma técnica. Isso também é outra prova que demonstra a cooperação constante que há entre os cybercriminosos brasileiros e os cybercriminosos que estão no leste europeu por trás de outros trojans. Eles trocam figurinhas, eles trocam conhecimento e então essas técnicas começam a aparecer aqui dentro do Brasil. Agradecendo a atenção dos nossos ouvintes, um abraço e voltamos na próxima edição. Obrigado. Bem, Vinícius, então vamos ao nosso tema principal, a questão do recolhimento de informações dos computadores dos contribuintes sendo realizada pela Receita Federal, pelo software instalado nos computadores dos contribuintes. Qual é o problema efetivamente que a gente encontra e que a gente enfrenta aqui, Vinícius? A gente ficou sabendo que isso acontecia através de uma notícia vinculada pela Agência Brasil, a gente tem um link lá no show notes, né? Uhum. Cujo headline era Receita intima 80 mil contribuintes suspeitos de fraudar declarações do imposto de renda. E nessa matéria, né, o subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iágaro Jung, se não estou enganado, é esse o nome? Iágaro Jung. Ele fala do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Receita Federal, que está desenvolvendo ferramentas para se detectar ou para melhorar essa detecção, vamos dizer assim, essa investigação, essa fiscalização, né, com relação às declarações feitas. E eles colocam na matéria que uma das ferramentas, eu tô lendo textualmente, né, abre aspas, que tá na matéria, uma das ferramentas desse laboratório identifica, por exemplo, a origem das fraudes. Para isso, o laboratório rastreia o IP, eles colocaram o Internet Protocol, na verdade eles rastreiam o endereço IP, um protocolo de internet que identifica qualquer dispositivo ou conexão na internet, ok, e segue dizendo, as ferramentas da Receita detectam também o endereço MAC, Media certo. Access Control. Eu não gosto muito, e aqui começa o problema, tá? Eles falam detectam como se fosse, ah não, a gente vai detectar. Não, MAC a gente coleta. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu usar uma coisa que me chamou a atenção aqui. Na notícia, quando eles falam que rastreiam o Internet Protocol IP, deve ter notado que é um link aquilo ali, né, Vinícius? Sim, é um link. Então, quando a gente clica no link, vai para uma notícia que diz o seguinte: especialista diz que até geladeira pode denunciar o dono na internet. Uma notícia aparentemente desconectada aqui, meio fora do contexto, desse contexto aqui, mas enfim, só uma curiosidade sobre a notícia aqui. Em vez de levar para um lugar que explique o que é o IP. Ou eu pensei, vai ter o Wikipedia explicando o que é o endereço IP, mas enfim, vamos adiante. Você dizia que a questão é que, por que o endereço MAC é detectado e não... Não, ele é coletado. Recolhido, e não detectado. Detectado, né? Por que diz isso? Então é o seguinte, quando a gente fala de endereço IP, a partir dessas duas informações, eu resolvi dar uma investigada, uma olhada. Porque o IP até eu entendo, já explico rapidamente por quê. O IP até entendo que a Receita Federal colete e recolete facilmente, até mesmo sem querer, digamos assim. Agora, o MAC da máquina não é bem assim. Tá? O que acontece? O endereço IP é o endereço que qualquer computador, qualquer dispositivo que está na internet tem que ter um para poder se comunicar. É a forma como a gente identifica as máquinas na internet, sabe o que vai acessar. O Google tem o endereço IP, o Facebook tem o endereço IP e assim por diante. Nós também, ao acessarmos a internet, temos o endereço IP. Quando a gente se conecta num site qualquer, ou por exemplo, o site da própria Receita para enviar uma declaração, quando a gente usa lá o ReceitaNet para enviar a declaração para a Receita, obviamente, a Receita, ao receber uma, entre aspas, uma ligação nossa via internet, né? Ela vai ver o IP de quem está fazendo essa ligação. Isso é natural. Nós temos um servidor na internet com uma página web, todo mundo que acessar esse servidor vai ficar lá registrado nos logs, nos registros de acesso no servidor, qual foi o IP de origem, ou seja, qual era o IP da pessoa que do computador, do link, que foi utilizado para acessar aquele nosso servidor. Então, essa informação, vocês percebam que, mesmo que a Receita não queira coletar isso, é quase que natural isso acontecer com qualquer serviço na internet. É algo assim comum de acontecer. Agora, o MAC address, o endereço MAC da máquina, é algo que jamais vai para a internet. Então, o endereço de um computador, endereço, que a gente chama de endereço físico, já explicamos de onde sai esse endereço. Esse endereço MAC que a Receita diz está detectando, né, ele jamais é enviado para a Receita de uma forma automática, ou digamos assim, pelo natural funcionamento da internet. Tá? Sim. Isso não vai chegar de jeito nenhum. Não só pela Receita, qualquer site. Qualquer site. Qualquer serviço, aplicação acessada, qualquer site acessado na internet, não recolhe o endereço MAC das pessoas. Não, ele não consegue nem saber o MAC. Ele não consegue saber o MAC. Bom, o IP, eu já expliquei o porquê que é natural que se receba o IP. Né? É o endereço que a gente usa na internet, isso tem que aparecer, não tem como não ter um IP. Só que o endereço IP, ele não identifica necessariamente uma pessoa específica, ele identifica um link de onde foi feito o acesso. Tanto é que a gente pode usar um Tor, por exemplo, ou algum outro tipo de serviço de anonimização para esconder o nosso verdadeiro endereço IP na internet e nós acessarmos o que bem entendermos sem que fique registro desse nosso acesso. Tá? Então você consegue esconder isso. Né? Você consegue usar esse subterfúgio para esconder. E mesmo assim, como o endereço IP, a maior parte das pessoas não tem um endereço IP fixo, né? Com IP versão 6 isso aí talvez venha a mudar, mas por enquanto a maior parte das pessoas que acessam a internet, escritórios de contabilidade, etc., não tem um IP fixo. Esse IP vai mudando à medida que a conexão vai sendo restabelecida. Para a Receita conseguir saber quem que tinha, quem que mandou, quem era o dono, quem usava o IP tal quando foi mandada tal declaração, ele teria que falar com uma Brasil Telecom, com uma Vivo, com uma Oi, etc. Oi, Brasil Telecom é a mesma coisa. Uma GVT da vida. Para saber quem estava usando aquele IP naquele horário. Isso envolveria um trabalho gigantesco por parte da Receita para conseguir levantar essa informação. Bom, então, essa questão do IP seria dessa forma, tá? Já o endereço MAC, ele é um endereço que o pessoal também chama de endereço físico, porque ele vem atrelado à interface de rede do computador. Então, quando o seu computador, você tem lá o computador conectado numa rede sem fio, ele tem uma placa de rede sem fio. Você tem lá um cabo ligado no computador, você tem uma placa de rede com fio e assim por diante. Cada uma dessas placas, elas vêm de fábrica com endereço único a elas atribuído. Mais detalhes, depois tem um white paper que eu escrevi e publiquei, eu coloco ele no show notes, né, que tem mais detalhes, mais detalhes ali dentro. Mas basicamente é isso, a gente tem cada interface de rede de um computador tem um número único. Único no mundo, certo? Então, se você tem o endereço físico de um computador, o MAC, de uma interface de rede de um computador, aquele MAC é único para aquele computador. É muito importante lembrar isso, já se trabalha, eu mesmo, já desde a faculdade, quando trabalha, comecei a estudar segurança, trocar o endereço MAC, falsificar o endereço MAC é uma coisa trivial, ou seja, alguém com um pouco de conhecimento técnico faz tranquilo, é fácil modificar isso. Mas, em geral, ninguém troca isso. Né? Então, vem definido de fábrica, é o único no mundo, pode ser trocado, mas muito pouca gente troca. Essa informação... Fala, Guilherme. Não, eu ia dizer que, ao contrário, não sei se é para esse caminho que tu estás indo, mas, ao contrário do endereço IP que identifica uma conexão, o endereço MAC identifica uma máquina. Isso. Se ele não for alterado, o endereço MAC identifica que é aquele computador que fez tal coisa, ao contrário do IP. De forma única no mundo. Porque se você tem uma rede interna em casa e tem dois tablets, três telefones e cinco computadores, você sabe que alguém dentro daquela rede ele fez algo, mas não sabe quem fez, certo? Sim, na internet esses aparelhos todos vão aparecer com um único endereço IP. Isso. Agora, o MAC, eu tô falando de computador, mas o teu celular tem MAC também. Sim. O teu celular que tem uma interface de rede sem fio, ele tem MAC address também, que também é único. A televisão tem MAC? A televisão tem MAC, que ela também tá ligada na rede sem fio. Claro. Então, esses dispositivos todos podem se identificar de forma única pelo MAC. Tá? Razão pela qual, inclusive, a Apple no iPhone versão 6 resolveu randomizar o MAC. Daqui a pouco a gente vai ter uma coisa parecida no desktop. E aí, bom. Mas a questão é que esse endereço MAC, ele não é utilizado na internet. Ele é utilizado apenas na sua rede local. Então, se você tem uma rede em casa, por exemplo, ou um escritório de contabilidade tem uma rede, uma empresa correndo, tem uma rede com seus computadores, e aí tem um modem ADSL para acessar a internet, o roteador ADSL e tal lá que acessa a internet, o MAC nunca vai passar da sua rede para a internet. Ah, ele não é, tecnicamente, ele não é utilizado, ele não é roteável, como a gente chama. Ele não vai sair dali, tá? Então a Receita não tem como pegar essa informação de uma maneira, vamos dizer assim, natural, como acontece com o endereço IP. A única maneira da gente descobrir o endereço IP, o endereço MAC de uma máquina, é dar um jeito de instalar um software na máquina que a gente quer saber o MAC, ou em um outro equipamento vizinho a essa máquina, ou seja, que seja na mesma rede. Aí a gente tem como coletar os MACs. A gente tem como descobrir os MACs das máquinas todas que estão lá. Mas para isso eu tenho que ter algum acesso interno, certo? Eu acho que essa é a grande questão e logo isso nos chamou a atenção, né? Como, ao ler a notícia, como que a Receita recolhe esses dados se pela internet eles são, entre aspas, irrecolhíveis, se é que essa palavra existe, né? Como ela faz isso? Só nos restou, né? Só resta a possibilidade disso estar sendo feito pelo programa de declaração de imposto de renda. Foi essa percepção que nós tivemos no primeiro momento. Não apenas nós, né? Outras pessoas já falaram sobre isso, a gente mais adiante vai colocar ali o nome de um pesquisador que já tratou sobre esse assunto, mas a primeira percepção é aí, o software da Receita está fazendo algo estranho, sim, correto? E me incomodou um pouco, porque quando eu li a notícia, mas não é possível, né? Aí eu peguei a minha declaração, o documento gerado lá da declaração, o ponto DEC, né? Uhum. DEC, e eu peguei os Macs da minha máquina, os endereços Mac da minha máquina, e procurei eles dentro do ponto DEC. E encontrei ele lá dentro. É, aí assim, opa, peraí, mas eu não informei isso aqui em lugar nenhum, então ele tá coletando e não tá me dizendo que tá coletando. E aí eu peguei todas as minhas declarações anteriores, eu tenho todas elas. É, eu tenho, assim, 2009, 2008, 2007, fui buscando pra trás. E 2009 eu não encontrei, mas 2010 em diante, a gente já fala sobre isso, o Mac passou a ser incorporado lá dentro da declaração. Aí eu comecei a encontrar assim, bah, o Mac e tal, bah, da esquerda da minha máquina tal, que eu usava com... Uh-huh. Aí tem lá outras informações, como o sistema operacional que eu tava usando, não sei o que e tal. Fez um histórico. Eu voltei no tempo ali no... Não só tu, né, mas a Receita também pôde voltar no tempo a fim de saber quais equipamentos tu tava usando pra fazer tal coisa. Isso, tá. Bom, mas aí, então encontrei isso lá dentro... E eu fiquei curioso para saber como é que a coleta estava sendo feita. Porque não é detectar o endereço Mac, é coletar mesmo. E a Receita consegue fazer isso como? Por quê? Porque você instala um software da Receita no seu computador. Certo. Ou seja, a Receita passa a ter acesso a coisas que estão locais no seu computador que normalmente ela não teria, né, pela conexão com a internet. Sim. E a Receita não está fazendo isso que eu vou dizer agora, mas ela poderia, por exemplo... Mas isso seria muito grave, começar a coletar Macs de máquinas vizinhas. Uhum. Né? Ou seja, máquinas que estão na mesma rede com aquele outro computador que enviou a... Pô, isso pode ser feito, seria ainda mais útil ainda para a Receita. Não dá ideia. Não dá ideia. Não, mas eu estou dizendo que isso aí seria mais grave. Então, se fizerem, né, já disse, ó, te avisou, não sei o que e tal. Sim, sim, sim. Então, o que a gente fez? A gente deu uma analisada nos programas, né, que são feitos em Java, da Receita, para ver desde quando isso vinha sendo feito, como isso estava sendo feito. Uhum. Quem der uma olhada lá, eu vou deixar os detalhes técnicos sórdidos, entre aspas. Uhum. Sim, quem, mais profundos. Né, para quem quiser dar uma olhada no artigo depois, no white paper depois. Mas, basicamente, o programa é feito em Java. Então, a gente... O Java é distribuído... O programa da Receita é distribuído dentro de um JAR, que é basicamente um arquivo zipado do Java. Tá? Uhum. E a gente dezipa isso e vai encontrar lá dentro, por exemplo, um arquivo chamado mapeamento.txt.xml. Uhum. E esse arquivo, basicamente, o que ele faz é descrever cada um dos campos que vai naquele arquivo.dec, que é a declaração enviada para a Receita. Tá? Sim. E entre esses campos, eu citei um bem simples aqui, que é o nome do contribuinte, que é uma coisa natural. Nome do contribuinte. Tem que ter, né? Pelo amor de Deus. Que a pessoa fornece, né? Que a pessoa fornece, inclusive. E aí tem quatro campos que a pessoa não fornece, que são incluídos aqui também, que estão listados lá. Que é o nome do sistema operacional que está sendo utilizado. Então, se é Linux, se é Mac, se é Windows, etc. A versão do sistema operacional. Então, se você está usando o Windows 7, o Windows 8, 8.1, macOS 10, 10.1, 10.2 e assim por diante. Linux, né, qual versão? Solaris. Solaris. Não. Versão da máquina virtual Java. Então, o número da versão da máquina virtual Java. E endereço Mac, que está lá descrito como endereço físico da estação. Os três primeiros, nome do sistema operacional, versão do sistema operacional e versão da JVM, eu até entendo essa coleta, digamos assim, né? Uhum. No sentido de auxiliar com relação a diagnósticos de problemas e eles melhorarem o próprio software para as próximas versões, esse tipo de coisa, tá? Uhum. Uhum. Mesmo assim... Softwares que querem que tu contribua enviando dados, e muitas vezes o pessoal coloca dados anônimos, né? De uso para melhoria do software, eles te pedem isso. Te pedem autorização para fazer isso. Claro. Tá? No caso aqui, não há em nenhum momento nenhuma autorização, nenhuma solicitação. Olha, esse software virá recolher dados da sua estação, além dos dados que você já fornece ao preencher a declaração de imposto de renda. E esses dados são, por exemplo, não tem isso. Eu acho que é um aspecto relevante aí, que é o seguinte, né? Que nesse caso aqui, me parece que a Receita, ela ela exige, na verdade, né, você não pode declarar imposto de renda sem esse software, mais atualmente, acredito que não mais, né? Não existe mais aquela possibilidade de fazer num disquete ou levar em papel, acho que não existe mais isso. Não, né? Não, já era. Mas ela lhe obriga a utilizar um software, a instalar um software no seu computador, sem uma política de uso e sem uma política de privacidade. Ou seja, é um software que de repente começa a se comportar de uma forma anômala e inesperada. Porque o que você, como contribuinte, espera que esse software faça? Armazene as suas informações de imposto de renda e envie para a Receita. Informações que você deu. Agora, o software está recolhendo informações sem que a gente saiba, sem que a gente autorize. E me parece que tem um problema mais grave aí, né, Vinícius? Que o código desse software ele não é completamente aberto, certo? Certo. Há um esforço maior aí para que essas coisas pudessem ser descobertas, mas ainda não se tem certeza de tudo que o software pode fazer. Isso está correto? É, assim, ó, como o software é feito em Java, a linguagem Java é um pouco mais fácil da gente reverter o bytecode, que a gente chama, né? Uhum. Em termo mais técnico. Ou seja, o cara vai lá, desenvolve o programa e ele compila o programa, né, para ser executado. E esse compilar o programa em algumas linguagens torna bastante difícil ou mais trabalhoso saber exatamente o que o programa está fazendo. No uhum. caso do Java é um pouco mais fácil, dá trabalho, vamos dizer assim, mas é relativamente fácil, com o programa da Receita da maneira que está hoje, é relativamente fácil olhar tudo o que o programa está fazendo. Né? Uhum. Apesar dele não ser open source, né? Mas ele usa coisas que são open source, mas tudo bem. Tá. Essa é uma outra questão. Isso é um outro problema. É um outro problema, né? Mas aí que não é o nosso foco, nosso da discussão. Foco. Tá. Mas o detalhe aqui é que sim, o programa está coletando informações de uso, que eu não vejo maiores problemas, tá? Eu quero saber o sistema operacional, versão do sistema operacional, versão do Java. Isso é útil para alguém que está desenvolvendo um software que tem que ser utilizado por milhões de pessoas. Sim, mas ela está recolhendo isso sem seu consentimento. Que tem que ser atualizado todo ano, tá? Sabe? Que tem que ser modificado todo ano e tal. Eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema no fato de não haver o consentimento, de não haver a informação para o contribuinte que isso está acontecendo. Isso está... Nome do sistema operacional, versão do sistema operacional e versão da máquina virtual Java, isso já vem sendo coletado desde sempre. Eu não verifiquei todas as versões para trás, uhum. mas elas estão lá. A que não está em todas as versões, a que apareceu só de 2010 em diante, é o endereço MAC. É o campo endereço MAC. E aí esse campo está sendo incluído desde 2010 uhum. nas declarações. Uhum. E o que é curioso aqui, Guilherme, é que a forma como é feita essa, entre aspas, detecção do endereço MAC. Uhum, uhum. Ao reverter lá a compilação do código, dar uma olhada no que tinha dentro dele, eu encontrei uma lista de sites lá dentro. Uhum. Então tem o site www.receita.fazenda.gov.br, que é o site da Receita, natural que a gente encontra esse lá dentro, né? Uhum. E tem lá outros sites, como www.google.com.br, uol.com.br, o globo.com, o terra.com.br e o estadão.com.br. Isso está dentro do código do declaração do imposto de renda. Tá, o que isso tem a ver? O que, que isso tem a ver? A ideia, o que tem a ver essa história? O que a Receita... Botei o código da função que faz isso lá no documento, né? Uhum. O que a Receita... O pessoal da Receita desenvolvendo lá quis fazer o seguinte. Eles queriam pegar o endereço MAC da interface de rede da máquina que está conectado na internet. Uhum. Embora qualquer endereço serviria para o propósito deles. Né? Uhum. Mas querem pegar preferencialmente esse. Então, para eles tentarem descobrir, para eles descobrirem qual é a placa de rede, interface de rede que está sendo utilizada para acessar a internet, eles tentam fazer um acesso, uma conexão num site na internet. Tá? Embora exista outras maneiras de fazer isso que não exigiria essa conexão, mas tudo bem. Eles tentam se conectar num site na internet. Aí eles estabelecem uhum. a conexão, aí eles vão lá e pedem pro sistema, me diz aí qual é o IP da placa de rede que a gente está usando para se conectar. Uhum. Então, o IP interno, tá? O IP da máquina. Uhum. Que é um IP que não vai aparecer na internet também. Mas esse IP não é utilizado pela Receita depois para mandar na declaração. Aí o que eles fazem? Eles descobrem o IP da interface que foi utilizada para sair para a internet, naquela conexão. E aí eles tentam se conectar, ou seja, eles tentam se conectar primeiro com a Receita. Se não dá certo, eles tentam se conectar no Google. Se não der certo, vai no UOL. Se não der certo, vai na Globo.com. Se não der certo, vai no Terra. Se não, vai no Estadão. Uhum. Então, conseguindo conectar com um desses, eles pegam o teu endereço local da tua máquina que foi utilizada para se conectar lá. E a partir disso, eles localizam qual foi a interface, ou seja, qual interface tem aquele endereço IP, e aí pegam o endereço MAC daquela interface de rede. Basicamente isso, e guarda esse endereço MAC lá na tua declaração. Se não funcionar nenhum desses sites aqui deles, né, não der certo o esquema de conexão, eles simplesmente listam e enumeram todas as interfaces de rede da tua máquina. Uhum. E pegam o MAC da primeira interface que aparecer. Sim. E aí jogam isso dentro da declaração. Então, é interessante que daqui a pouco tu tá fazendo declaração no imposto de renda e do nada tua máquina se conecta lá no Estadão. Claro que o Estadão nunca vai receber um acesso, provavelmente porque o Google, não, dificilmente o Google vai ficar fora. Uhum. Né? Então, agora se a gente tiver bloqueado isso numa rede, quem sabe, né? O cara bloqueou acesso ao Google, ao UOL, ao Globo, ao Terra. Sim. E aí tem pessoas tentando se, aparentemente, com um comportamento de tentativa de conexão, né? Exatamente. Que é uma coisa que tu não espera que aconteça, porque tu nunca vai imaginar que o teu programa da Receita Federal vai fazer conexão no Estadão, por exemplo. Então aí é o seguinte, a gente tem essa coleta do endereço MAC, eu não chamaria isso de detecção, né? Uhum. Detecção pra mim parece uma coisa mais passiva, né? Ou seja, vai, ah, eu tô recebendo os dados aqui, eu dou uma olhada e detecto. Mas aqui eles estão ativamente coletando o MAC. Uhum. Tá? A questão toda é qual é a utilidade do endereço IP e do MAC para a Receita. Sim. Certo? O endereço IP tem aquele probleminha que a gente já comentou antes, de o IP muda, para a Receita saber qual era o responsável por aquele endereço IP, ela teria que falar com o provedor de internet, operador, com o operador e tal, e saber quem estava usando aquele endereço naquele horário, etc. E era isso. O MAC não muda. Então, o que a Receita pode fazer? Vamos supor que eu olhe lá a declaração de imposto de renda do Guilherme e o Guilherme fez bobagem na declaração. Tá? Fraudou a declaração dele. E aí eu vou lá na declaração dele e pego o MAC address dele. Identifica em qual computador foi feita aquela declaração. Percebe? Eu consigo saber em qual computador foi feita aquela declaração. E aí o que eu posso fazer? Eu posso procurar na minha base de dados outras declarações que foram feitas no mesmo computador. Certo. E potencialmente pela mesma pessoa e potencialmente também fraudada, certo? Tu estás colocando a hipótese de escritórios de contabilidade que realizam fraudes sistematizadas, né, para fazer com que as pessoas consigam obter restituições maiores, e a Receita com isso conseguiria ter um meio de ligação entre esses escritórios, vez que quando tu dá os teus dados lá para o escritório, a Receita não sabe que é o escritório que fez para ti, certo? Exatamente. O que a Receita tem melhor, sem tirar o MAC, o melhor que a Receita tem é o MAC, é o endereço IP na internet, que pode mudar. Então, garantia, né? Agora, se eu tenho um MAC nas declarações, eu posso pegar a declaração do Guilherme, do Vinícius, do João, do Pedro, da Maria, da Joana, etc., assim por diante, e olhar assim, opa, todas as declarações aqui foram feitas no mesmo computador. É o que o MAC me permite saber. O MAC address, o endereço MAC me permite saber isso. E aí eu consigo correlacionar de uma maneira diferente as declarações. É essa a grande utilidade, entende? É essa a sacada. E é interessante. É legal a coisa. Eu não vejo por si só um problema nisso. A Receita pode utilizar, claro, de meios lícitos. Claro. Ela pode, dentro da licitude da sua atuação e dentro, inclusive, do princípio da legalidade que rege a administração pública, né? Que é diferente de nós, das pessoas comuns. As pessoas comuns podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Mas a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite, né? Claro, isso é relativizado por uma série de questões e há uma série de normas da Receita Federal de Imposto de Renda que a gente ignora, eu ignoro, não é minha área de estudo essa tributária nesse sentido. Mas o fato é que ao procurar sobre uma política do sistema, eu já falei isso, né, numa política de uso do sistema, nós não encontramos quais dados estão sendo recolhidos. Então, o que me preocupa e talvez o grande problema é, se eles recolhem esses dados sem autorização e sem a ciência, quem garante que esses dados também não são usados para outros fins? Eu estou dizendo que é um comportamento que me deixa desconfortável, porque é um programa, né? Há um nome para isso, na verdade, né? Programas que realizam atividades e realizam coisas que a gente não espera que ele faça, né? Tem. Não tem, tem. Tem nome pra isso, né? Tem, Cavalo de Troia. Que é o que a gente tava falando no episódio no, passado. No episódio passado, né? É assim, como tu colocou, eu não gostei dessa coisa, disso aqui ser por baixo dos panos, digamos assim, né? Sim. Sem eu ter dado consentimento pra se utilizar esse dado. Agora, uma vez que esse dado está sendo coletado, se o uso dele é tão somente e exclusivamente para identificação de... para correlacionamento, vamos dizer assim, de declarações procurando fraude, uhum, não vejo maiores problemas, desde que eu seja cientificado do que está sendo feito. Aí alguém pode dizer, mas tu sabe o que está sendo feito, pode alterar o MEC, e aí, esculhamba, cada vez que tu fazer uma declaração, tu vai lá e altera o MEC. Ou altera o MEC no arquivo.dec mesmo, depois da coisa feita. Não sei se tem algum hash lá de verificação e tal, deve ter alguma coisa, não vi, mas altera o MEC da máquina e faz a declaração, tá? E aí você pode dizer assim, mas as pessoas sabem, vão fazer isso. Bom, então em primeiro lugar, não digam isso numa matéria, num jornal, claro, né? Pública. Uma matéria pública. Não se trata aqui, Vinícius, eu acho que esse é um consenso entre nós, né? Não se trata aqui de incentivar o crime ou de dizer as pessoas devem. Agora, quando a pessoa quiser fraudar a Receita, ela tem que cuidar o MEC. Não é isso, não é esse o ponto, né? Não. Como eu disse, a Receita tem o direito de realizar esse tipo de correlacionamento. A questão é que esse correlacionamento está vindo de recolhimento de dados de um computador da pessoa sem que ela saiba. Exatamente. Será que é só o MEC? O que mais que acontece? É. A gente até comentou como isso poderia ser feito, né? Então, que realize um outro tipo de identificação daquele computador sem ser necessariamente o MEC e informe para a pessoa se o computador está sendo identificado unicamente ou algo assim. Sim, Guilherme, e essa identificação que tu fala de forma única não sendo o MEC, seria tranquila de fazer, sem ser com a coleta do MEC. E poderia a pessoa ser informada, se o seu computador está sendo identificado de forma única para fins de declaração do imposto de renda, perante a Receita Federal. E detalhe, aí o cara muda a MEC, muda o que quiser e... Não tem mais o que fazer. Né? Ou seja, vai ser identificado. Tem maneiras melhores de fazer isso. Tá? Tu faria assim, né? Eu faria uma coisa assim. Né? Tem que botar alguns mecanismos e tal para evitar que isso, inclusive, seja modificado e tal. Mas agora, é importante e destacar um ponto. Quando tu falou, não se trata de incentivar o crime, né? Uhum. Eu conversava com esses alunos lá do Instituto Federal de Sertão na segunda-feira, na palestra, e um deles me perguntou a respeito do hacktivismo e tal, essas coisas de invadir, né, com fim político e tal. É claro, eu falei pra ele, olha, qual era a minha opinião sobre isso? Tem várias visões, né? Eu, por exemplo, eu não acredito que os fins justificam os meios. Então, pode alguém dizer, mas a Receita... rouba o nosso dinheiro para um governo, né, que tem um monte de gente que rouba lá dentro, que os políticos roubam e não sei o quê. Meu amigo, uma coisa, outra coisa. É. Né? Uma coisa é o nosso comprometimento, nosso dever com o Estado. Né? Outra coisa é os outros não cumprirem, vamos dizer assim, o seu dever. E esses outros eu espero que sejam punidos, né, exemplarmente. Sim, você tem os meios legais para buscar a punição do Estado. Então, um crime, vamos dizer assim, não justifica outro crime. É basicamente essa a ideia. Então, essa questão da Receita, frisando, a Receita deve, sim, melhorar cada vez mais, ele é muito eficiente nisso, cada vez mais, na identificação de fraudes, né, em declarações de imposto de renda. A forma como ela faz isso é que, assim como vale para o que a gente disse para a questão da Polícia Federal na semana passada, no episódio passado. A maneira de fazer isso é que tem que ser dentro dos limites da lei. Claro, não importam, claro. Não importa o que um criminoso ou o que um fraudador faça. A Receita tem que agir dentro dos limites da lei. Claro. Né? Claro. Então, esse é o grande ponto. Né? E a máquina está fazendo, o software da Receita está fazendo coisas ali que a gente não sabe que ele está fazendo. Aí alguém pode dizer, mas qualquer outro software pode fazer isso e sem tu ficar sabendo. Sem problema nenhum. Mas os da Receita não. Mas os da Receita não, meu amigo. Podem fazer isso. Os da Receita não podem fazer isso. Eu procuro cuidar quais são os softwares que eu instalo na minha máquina. pode eventualmente um tá me sacaneando aqui e tem um comportamento parecido com esse em que ele pega coisas que não me informa. Mas vários softwares aqui que eu uso me pedem autorização para contribuir com dados anônimos, por exemplo, né, de uso. Exatamente. E eu posso dizer os não. Os próprios antivírus, né, que tem na sua, e anti-malware, que tem no recolhimento e no repasse de informações, talvez o seu maior ativo, eles pedem autorização. Você vai instalar qualquer antivírus, eu lembro da Kaspersky aqui agora, ao acaso, ele pergunta se quer contribuir, quer participar do programa de envio anônimo, nós vamos enviar tais e tais dados. E a gente sabe que esses dados vão contribuir para a massa de informações, de detecção e por aí vai. Isso. Né? E para eles saberem onde estão as maiores ameaças, ou seja, você contribui com isso, né? Eu não me importaria de enviar. Agora, como falta transparência. Né? Mesmo a investigação tem que ter transparência. Como isso é usado? Vai entrar num banco de dados que vai relacionar com outros sistemas da Receita? Ou vai relacionar com tantos sistemas que o poder público tem, né? Que às vezes as pessoas precisam instalar, sei lá, produtor rural, né? ou outro tipo de declaração para o fisco, ou coisa. Existem vários outros sistemas, né? Certo. Eles compartilham essa mesma base, né? Então eu fico um pouco preocupado quando há uma atuação um pouco transparente, né? Do Estado contra os usuários e cidadãos. A gente até viu aqui uma notícia aqui de que a Receita passaria também a monitorar a rede social dos contribuintes. Não, que ela está monitorando, né? Está monitorando, sim. É. Monitora. Monitora, exatamente. Vou ler um pedacinho aqui, Vinícius. Manda ver. As pessoas que costumam postar fotos no Facebook, Instagram e outras redes sociais, onde aparecem lanchas, hotéis ou casas luxuosas e viagens, deveriam saber que podem estar sendo monitoradas pelo Leão. Foi o que confirmou ontem o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, em entrevista ao Ministério da Fazenda. As redes sociais são fontes bastante ricas para a fiscalização, não só para a Receita, como para as aduaneiras também. Sem dúvida que são. É, e aí não há muito o que fazer, o cidadão ele posta as suas compras, enfim, suas ostentações. É, né? Nunca mais vai tirar, alguém vai tirar foto com uma Ferrari na rua, que encontrou na rua por acaso. Assim. Mas ao mesmo tempo também... Eu fico preocupado que, tipo, é aquela questão do Big Data, né? Uhum. E um dos grandes problemas do Big Data para a liberdade, para a proteção da privacidade, são os usos secundários. Porque nós temos um uso geral, né? A gente publica coisas na internet, no Facebook, nas redes sociais, mas muitas pessoas não sabem que uso secundário que pode ser feito daquilo. É aquela velha história da informação pública. Não é porque é uma informação pública que ela pode ser usada para qualquer finalidade. Existem certos limites também no uso de informações públicas e principalmente para o Estado, que precisa respeitar o princípio da legalidade. É, por isso que o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais está sendo discutido, né? Uhum. Por isso que ele é tão importante que as pessoas se informem dele, fiquem sabendo, né? Fiquem a par dele, porque vai ser a única coisa que a gente vai ter para nos proteger de uma maneira mais intensa. E nos próximos anos, a gente já está precisando e a coisa vai se intensificar cada vez mais, rapidamente, de forma exponencial, eu diria, né, nos próximos anos, com essa questão do Big Data. Porque você imagina daqui a pouco você vai fazer... não precisaria nem fazer a Receita, não precisaria nem tu fazer o login, te logar no programa da Receita com o Face, né? Fazer o link da tua conta com o Face. Pelo nome só tu já consegue encontrar o perfil da pessoa e tal. Mas você imagina você juntar o endereço MAC que a Receita está coletando que tem lá nas declarações. Aí daqui a pouco você consegue cruzar esse endereço MAC com o endereço MAC que foi coletado em outra instituição, num outro tipo de sistema, com outros tipos de informações, aí você consegue estabelecer uma ligação entre aquela declaração do imposto de renda feita naquele endereço MAC e outras informações coletadas do que estava acontecendo na máquina que tem o mesmo endereço MAC. Então, coisas que a Receita não saberia pelo próprio programa, ela passa a saber através de uma correlação que ela consegue estabelecer, que antes ela não conseguia por causa do endereço MAC. Fala. Não, eu ia dizer que há certas atuações da Receita em buscar informações em bancos e coisas do gênero já foram contestadas na justiça, né? já houve situações onde certas atuações da Receita, quando contestadas, o juiz disse, não, você precisaria ter uma ordem judicial para buscar tal informação, uhum, porque você está violando a privacidade ou violando a intimidade, enfim. Repito, não é bem minha área, mas eu lembro de já ter visto jurisprudências nesse sentido. Uma coisa interessante, Guilherme, é que lembra que a Polícia Federal, ela, do episódio passado, né, a preocupação dela é conseguir instalar spyware nas máquinas dos usuários, das máquinas de investigados. Trojans, né? Os trojans, cavalos de Troia, para conseguir capturar informações que eles não conseguiriam, que eles não conseguem sem ser local. Sim. O que a Receita tá fazendo é isso. Eu não tô dizendo que ela tá mal intencionada, entende? Mas ela tá fazendo isso. Ela tá usando um software que a gente instala, que a gente é obrigado a instalar na máquina para fazer a declaração. Ela tá fazendo isso, tá usando esse software com uma funcionalidade desconhecida, que a gente não, o usuário não é informado disso. Ela tá coletando informação que ela não conseguiria de outro modo e mandando juntando essa informação lá no seu banco de dados. Né? E uma coisa muito importante, tá? O dono do computador, o cara, a pessoa que tem o Mac, não é necessariamente o mesmo que tá fazendo a declaração. Então, por exemplo, não empreste o seu computador para um amigo que vai fraudar a sua declaração, né, fazer a declaração dele. Porque vai ter uma ligação, entende? Vai ter uma ligação com o seu computador. E isso é uma coisa importante. Vamos supor, eu pego um computador que não me pertence, eu faço a minha declaração nele, tá indo na minha declaração um dado que não é meu. Não, o Estado passa a saber que determinado computador é seu. Não, assim, não com certeza. Não com certeza, mas ele tem um bom indicativo de que aquele computador é teu. Sim, ainda mais no caso, se usou, no caso de Macs que tem uma declaração só ou declarações dos mesmos familiares, que é bem fácil de saber também quais são. Tu consegue identificar as pessoas que usam aquele computador ou que fazem parte da mesma família ou... Tu consegue fazer outras correlações que não só uma declaração fraudada foi feita no mesmo computador que outra declaração, vamos ver se essa também não é fraudada. Não, no meu caso, por exemplo, eu e minha esposa fizemos a declaração ao mesmo tempo, porém em computadores diferentes. Mandamos ao mesmo tempo, ou seja, ela sabe, veio do mesmo IP, mas de dois Macs diferentes, ou seja, eles estão usando dois computadores diferentes. E sabe que um é um notebook, inclusive, porque eu... Pelo Mac você consegue identificar placa de rede, sabe qual é a marca, né? E sabem também que o outro, no caso, é uma rede sem fio, né? Tá sendo uma rede sem fio, né? E aí uma coisa legal, né? Legal. É interessante, né? Com Big Data, tu consegue juntar essas informações todas e tu começa a saber quais máquinas estão no mesmo endereço. Uhum. Tu consegue saber quais máquinas estão em um mesmo bairro, em uma mesma cidade, consegue pegar informações ou consegue começar a deduzir outras coisas que tu não teria como levantar. Tu consegue saber as pessoas, consegue estabelecer relações entre as pessoas. Uhum. Deixa eu só para terminar aqui, Vinícius. Claro. Enfim, a gente já falou bastante sobre o assunto aqui. Tinhas falado antes sobre o anteprojeto de lei. Uhum. E eu lembro aqui que no artigo 4º, eu fui abrir aqui, faz uma referência de que os tratamentos de dados pessoais para fins exclusivos de segurança pública, defesa, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais serão regidos por legislação específica. Ah, então e esse artigo esse artigo foi muito criticado, mas o pessoal do Ministério da Justiça ressaltou algo que vem depois desse artigo, depois disso que eu li, que é o seguinte: observados os princípios gerais de proteção e os direitos do titular. Então tem toda aquela questão do princípio da finalidade, a questão do consentimento, enfim, tudo isso. Mesmo que seja necessária uma lei especial para esse tipo de recolhimento de dados, ainda assim com a lei, isso virando lei, os princípios deverão ser respeitados. Claro, uma investigação penal, uma investigação criminal, você não pode avisar a pessoa, né? Olha, vamos lhe monitorar, vamos recolher seus dados. Se você tem uma ordem judicial, ok. Manda ver. Eu finalizo dizendo isso, eu fico preocupado quando o Estado passa a agir contra todos os cidadãos, né? E esse é um ponto relevante. Ah, mas eu sou um cidadão de bem, eu não preciso me preocupar. Eu não sei se as pessoas não devem se preocupar, porque o Estado está agindo de forma... Como é que a gente poderia sorrateira. Dizer? Sorrateira. De uma forma sorrateira, talvez, né? Sem que nós saibamos que há um componente, um pedaço, códigos rodando no nosso computador, que de repente começam a pegar informações. Será que é só isso? Será que eles não podem habilitar coisas remotamente? Será que eles não podem, ao identificar certas coisas, o software passa a recolher outros tipos de informações, né? Veja, o software está acessando a internet, né? Para recolher o Mac, ele acessa endereços na internet. Daqui a pouco a gente vai ter que rodar o software da Receita numa VM, numa máquina virtual, porque a gente não sabe exatamente o que ele está fazendo. Pois é. Eu encerro, Guilherme, lembrando uma frase que consta numa resolução, a resolução A/RS, RES/68/167, da ONU, que foi proposta em conjunto pelo Brasil e a Alemanha, em resposta às denúncias do Snowden, com relação àqueles monitoramentos, que inclusive o Brasil foi alvo, a Alemanha foi alvo e tal. Na resolução tem a seguinte frase, na resolução proposta pelo governo brasileiro e pelo governo alemão, em conjunto e aprovada na ONU, tá? Abre aspas. Nenhuma preocupação relacionada à segurança pública pode justificar a coleta de informações sensíveis. Ponto. É. Estados devem garantir a observação irrestrita das suas obrigações sobre as leis internacionais de direitos humanos. Fecha aspas. Então... Agora diz o seguinte, I rest my case. Então, sim, eu finalizo frisando isso, a gente tem que combater o crime. Sim, a Receita tem que ir atrás de fraudes, né? A Receita, eu pago meus impostos, eu sou um cidadão de bem, né? Eu pago os meus impostos, né? As vezes que eu cometi algum erro de prazo ou coisa parecida, eu tive que pagar minhas multas, eu paguei, não reclamei e era isso. E eu acho que todo mundo tem que pagar as suas obrigações para com o Estado. Então... Aí tem outro destaque, um outro assunto, que é o uso desses valores pelo Estado. Não, assim, mas é outro... Carga tributária, mas é um, né? Mas é um... não nesse fórum aqui, não é uma, nesse, mas discussão. É uma outra discussão. Né? É. Mas a nossa parte a gente tem que cumprir. Se a gente quer exigir que os outros façam direito, a gente tem que primeiro fazer a nossa parte, né? Direito. Então, eu fecho com isso. A Receita tem que fazer isso, é o trabalho dela, né? Mas a forma como ela faz, eu acho que tem que ser pensado com mais cuidado, não pode se voltar apenas, não pode entrar naquela coisa do código, né? A tecnologia permite, a gente faz. Não dá para entrar nessa, o Estado principalmente não pode cair nessa. Embora a tentação... Gostei muito dessa. Embora a tentação seja grande. Vinícius, eu, assim, enfim, gostei dessa referência, achei que ela foi muito, muito oportuna ao caso, parabéns pela lembrança, inclusive. Obrigado. É bom. Então, pessoal, voltamos agora no episódio 77, no próximo episódio, no episódio 77 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.